Graça e paz, irmãos e irmãs, mais um dia diante do Senhor, esse é o dia que o Senhor nos deu, alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Aleluia, louvado seja para sempre o nome do Eterno, o Criador, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos trabalhar com o texto de Números, capítulo 5. Vou falar em todo o capítulo. Na verdade, o nome desse livro é No Deserto. Se estivesse assim na nossa Bíblia, ao invés de Números, que é o título que se deu na tradução grega, na Septuaginta, nós entenderíamos mais sobre esse livro e nós não cairíamos em ciladas. O texto do capítulo 5 é um texto, por exemplo, que é importantíssimo que você entenda que nós estamos num contexto de um povo que saiu do cativeiro no Egito, teve todo aquele milagre de Deus para a sua libertação, e o texto vai tratar de algumas questões para um povo que estava se constituindo. Veja bem, os 400 anos de escravidão fizeram com que os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, depois Israel, aumentassem em número e ainda soubessem a que tribo pertenciam. Mas não havia uma nação. A constituição de uma nação não estava feita. É no deserto o evento fundante, o evento de fundação, nesses 40 anos de deserto, que o povo de Israel começa, de fato, a tornar-se mais do que uma família de Abraão, mais do que a família de Isaac e Israel, mais do que 70 pessoas que descem para o Egito, mais do que os 2 milhões de escravos, mas agora é o momento onde uma nação está sendo estabelecida. E essa nação vai ser estabelecida em cada detalhe que nós temos compartilhado, no Êxodo, está lá já no blog, Levítico também está no blog. E agora nós vamos trabalhar com um capítulo muito importante. Se nós observarmos o conteúdo do capítulo, tá bem? Então, o que nós temos que analisar é o conteúdo do capítulo. Quando eu falo em analisar o conteúdo do capítulo, de modo algum nós podemos cair em duas ciladas. Primeiro, recentemente, há uns 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, um pastor de classe média na cidade de São Paulo chegou a declarar, e é verdade que depois ele fez uma nota de reparo, mas ele chegou a declarar que a Bíblia não dá conta das demandas da sociedade atual. Ou seja, a Bíblia não é suficiente para atender, para responder às questões do homem contemporâneo. Depois ele fez uma breve retratação, muito embora eu faço aqui uma consideração importante, não estou julgando, estou denunciando, que ele, na verdade, deveria ter pedido perdão a toda a Igreja de Jesus Cristo no Brasil. e como ele deve falar também por outras mídias, pedir perdão pelo seu pecado para todas as nações que o ouvem. Ele não fez isso, fez só uma retratação. Então, nós não podemos cair no erro que ele caiu, ou seja, dizer que a Bíblia não dá conta das necessidades atuais. Discordo, a Bíblia dá conta de toda a realidade humana em todos os tempos. O que você precisa é saber ler. Outro pastor no Rio de Janeiro também trabalha na classe média e média alta. Trabalha com celebridades, esse já extrapolou mais ainda e diz a pleno com muita intensidade, né? Com a voz a pleno vapor. Ele já chega a desconsiderar e a dizer mais do que isso. Não, ele não diz só que a Bíblia não atende às demandas, mas ele vai mais longe. Ele diz que isso que está na Bíblia, tudo que está na Bíblia, não vale. Que agora vale tudo, desde que a gente esteja na graça. Então ele trabalha com essa ideia. Se nós estamos na graça, estamos libertos de toda a lei, vale tudo. Nos dois casos, há um erro grosseiro e primário. Grosseiro porque trata-se de um absurdo, as duas declarações, e primário porque quem fez o primeiro ano de teologia, primário, o primeiro ano de teologia, você já começa a entender o texto dentro de um contexto, o contexto todo de um livro, por exemplo, esse livro de Números ou No Deserto. Esse livro dentro de um contexto ou de um bloco de livros, por exemplo, aqui é o Pentateuco, no Antigo Testamento, em determinada data, em determinado contexto, então você pega todo esse texto, você não se desfaz de nada, você pega o texto, só que analisa o contexto, analisa o conjunto de livros no qual ele faz parte, e analisa o Antigo Testamento e vai fazer uma leitura até chegar em Jesus, vai comparar com os ditos de Jesus, com a palavra de Jesus, e vai fazer a devida adequação, já que nós somos cristãos, nós vamos seguir a palavra de Jesus Cristo. Eu não vou usar os termos técnicos aqui agora, porque, graças a Deus, irmãos, nós estamos tendo uma resposta 15% maior esse mês de abril do que tivemos no mês passado. Espero que seja assim até o final do mês. Só estamos crescendo, só crescendo. Mas eu não quero crescer em quantidade, eu quero crescer em qualidade. Então, veja bem, você vai pegar todo o texto é válido. Mas vai extrair do texto o conteúdo, não a forma. Repito, você vai extrair o conteúdo e não a forma. Dou agora bons exemplos. Se você quer falar sobre uma matéria e fala sobre essa matéria, um romance, e você quer usar a poesia, então pegue Cantares, né? Que vai falar que a amada é como uma gazela e outras coisas mais que ainda nós vamos ministrar. Ora, o importante para nós, está óbvio para você que está me ouvindo, já o importante do texto não é o fundamental, o conteúdo do texto não é que a noiva dele, a amada, do autor, fosse uma gazela, fosse semelhante a uma gazela. Mas o importante, o conteúdo que está posto é o meu amor por você é imenso. Você é uma beleza incomparável. Então aí eles vão usar todos os elementos que consideravam bonitos na época. Ela fala para ele, ele fala para ela. Então, se você vai usar uma poesia, tem uma forma. E quando você analisa essa poesia, nós vemos muito isso em letras, né? E também você viu no colegial, no ensino médio. Você vai extrair o conteúdo da poesia, não vai pegar todo o detalhe de dizer que é gazela, que não é gazela, que é como cedro do Líbano, como não. Então não é essa questão. A questão que está posta, é o amor entre o casal. Cito outro exemplo. Se um determinado conteúdo for colocado em forma de prosa, no meio de um texto mais longo, num romance também, você vai extrair ao longo do livro qual é o conteúdo que está posto. Então, na poesia fica mais belo, né? Num soneto, isso fica mais belo, também mais curto, mais compacto. Num romance ou na prosa em geral, isso fica posto. Da mesma maneira o conteúdo, mas você vai extrair o conteúdo em toda a fala daquele livro, daquele romance. E assim por diante. Se você vai falar de uma determinada verdade num livro científico, então não tem nada de gazela e de cedro, ou pouco, né? Pode-se usar uma metáfora aqui, outra ali. Mas você vai ver uma análise fria, mais direta, onde o objeto estudado ou o órgão estudado é cientificamente e meticulosamente descrito. Então, essa é uma linguagem mais científica. Aquilo que é o conteúdo vem em forma bastante racional e plausível, vem com uma argumentação a favor de um experimento, né? Um dado empírico, e vem também com contrapontos, ou seja, até agora se imaginou que era assim, assado, cozido, mas agora, analisando, à luz de novas pesquisas, verifica-se que, dois pontos, pá, pá, pá, pá, e vai se argumentar a favor. Então, esse conteúdo vai estar numa outra linguagem, mais racional, mais científica, mais empírica, e assim por diante. Se é num livro de história, o conteúdo, minha área de concentração, minha paixão, em termos literários também, num livro de história, você vai pegando o conteúdo em cada etapa do desenvolvimento da história de um país, da história de uma civilização, da história geral. Você vai pegando os dados, né? Você vai colhendo os dados. Se é um conteúdo filosófico, eu quero gastar esse tempo porque daqui para frente, quando nós trabalharmos com esse tipo de texto, não podemos cair na cilada desse dito pastor de classe média alta de São Paulo e afamado, que a Bíblia não atende à demanda, e o outro, a demanda atual, e o outro que diz: agora estamos debaixo da graça, vale tudo. Vale tudo. Que nós não estamos mais debaixo da lei. Não. Se você vai analisar um texto num livro filosófico, aí eu quero dizer a você, esta é, sem dúvida, uma das maiores paixões que um ser humano pode ter, né? Um dos maiores momentos de prazer. Um livro filosófico é Razão sobre Razão. É razão sobre razão, e razão sobre razão, e razão sobre razão. E você também tem muito espaço para abstração. Você abstrai, você, né, vai longe com aquelas conclusões. Então, veja, eu citei alguns casos para que você entenda que as formas de expor um determinado conteúdo variam, mas o conteúdo pode ser o mesmo ou próximo, né? Claro que dentro de uma mesma matéria, dentro de um mesmo determinado conteúdo, tá bom? Então, o que nós vamos fazer hoje é, eu já digo a você, afirmar. Eu afirmo a proposição de que Deus já não aceitava, nunca aceitou o pecado. Deus nunca aceitou o pecado de Adão e Eva, a desobediência. Deus nunca aceitou o pecado de Caim, o homicídio. Deus nunca aceitou o pecado da civilização que é crescendo e manda o dilúvio com Noé. Deus nunca aceitou o pecado e Deus quer formar o seu reino entre nós, quer que se estabeleça o seu reino entre nós. Jesus, por exemplo, deve ser um paralelo para todos esses textos que nós vamos falar de lei moral, lei cerimonial, lei sanitária, porque Jesus vai trabalhar com essa matéria. Só que Jesus vai falar adequadamente qual ou de modo absoluto, o espírito disso tudo que está no Antigo Testamento, tanto da lei como dos profetas. Se você ficar perdido nas formas, é capaz que você diga, isso é inválido, não serve mais. Se você também ficar perdido em termos de uma má compreensão da graça, você vai dizer vale tudo. Então, o que esse texto está dizendo é: Deus nunca aceitou o pecado. Deus não aceita o pecado. Deus ama o pecador, mas não aceita, não tolera o pecado. E por isso, quando nós estamos falando de crescer em qualidade, chegou o momento em que toda a igreja cristã no Brasil precisa acordar para o seguinte fato: o evangelho começa a se desenvolver no Brasil, desde a chegada dos jesuítas, ao modo deles. Depois, quando chegam as igrejas evangélicas no século XIX, ele começa a se estabelecer, mas ainda sem autorização do Estado. Depois ganha autorização no período de fim da monarquia e início da república. Durante 100 anos, 140, 150 anos, vai crescendo, crescendo, crescendo, crescendo, e hoje só os evangélicos são praticamente, quase a metade da população. Se somarmos os cristãos não evangélicos, cristãos ortodoxos, cristãos católicos, cristãos protestantes, cristãos reformados, cristãos pentecostais, se nós somarmos, esse número extrapola muito mais da metade da população. Então, chegou a hora de todos entenderem que nós precisamos agora, mais do que crescer numericamente, porque isso vem acontecendo, esse crescimento numérico vem acontecendo há décadas, e agora, assim, cresce de modo enorme. Mas nós precisamos crescer em qualidade. E para crescer em qualidade, nós precisamos entender, em primeiro lugar, essa premissa: Deus é Senhor, Deus é Santo, Santo, Santo. E tudo que Ele faz é chamado no tabernáculo de coisa santíssima. O tabernáculo é santíssimo. Santíssima coisa é. No Novo Testamento, nós vamos compreender que o tabernáculo, que depois vira templo, e que depois somos nós que nos tornamos no templo da habitação do Espírito Santo, santíssima coisa é. Santíssima coisa somos. E como santíssima coisa é, ou santíssima coisa somos, Deus não admite entre nós o pecado. Ele ama o pecador. Ele não quer a morte do pecador, ele sofre com isso, mas ele quer uma igreja santa. Ele quer uma igreja obediente. E ele quer uma igreja que esse capítulo vai trabalhar, e aqui encerro essa exposição inicial. Ele quer uma igreja pura. E para ter uma igreja cheia de pureza, é preciso que cada irmão e irmã, começar de mim, também seja cheio de pureza. Quando eu falo de dois colegas, um em São Paulo e no Rio, eu tenho que ter a pureza de coração necessária para não julgá-los, denunciar sim, mas não julgá-los e interceder por eles. E hoje, sexta-feira, é o dia que eu separo para interceder pelos motivos mais diversos da igreja. Já compartilhei com aqueles que ouviram no mês passado os motivos que eu tenho organizadamente para oração. Sexta-feira é o dia que eu oro por todas as denominações, por missionários, por obreiros, e oro agora por esses dois pastores, para que eles se arrependam. Nesse particular, assim como eu tenho que me arrepender, tive que me arrepender desde a minha conversão, e tenho que me arrepender em cada momento que incorrer em pecado. O que Deus deseja? Pureza. Pastor, traduz o capítulo. Pureza. O capítulo está falando de manutenção da pureza pessoal. Jesus vai reforçar isso. Os apóstolos também. Ele está falando o que mais além de pureza, pastor? Santidade. A igreja precisa ser santa. Coisa santa é. O tabernáculo tinha que ser santo, o arraial de Israel tinha que ser santo. Se havia algum perigo de enfermidade que se alastrasse, Deus então fala para sair do arraial, para tirar do arraial, para que não houvesse contaminação. Essa contaminação, nós temos que entender hoje, ela não se dá só no âmbito físico, mas é uma contaminação que se dá no âmbito intelectual, emocional. Em todos os aspectos da cultura, no espírito, sobretudo. Então nós queremos o quê? O que Deus quer? Que nós entendamos que somos coisa santíssima. E coisa santíssima tem que ser puro. E coisa santíssima tem que banir o impuro. Coisa santíssima tem que ser santo e banir aquilo que não é santidade. E coisa santíssima tem que ser obediente. Obediente para com a organização, a beleza que eu falei ontem no capítulo, e obediente tem que banir aquilo que falta de desobediência, falta de organização e desobediência, tá bem? Então o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos ler todo o capítulo. Você vai ler na sua Bíblia junto comigo, se puder, se não depois você leia. Nós vamos pegar esse capítulo no todo. Não vamos descartá-lo, não. Isso é um erro grosseiro, primário. Não vamos tirá-lo do contexto, vamos trazer o contexto também. Não vamos tirá-lo do Pentateuco, nós vamos trazer o Pentateuco também. Não vamos tirar o Antigo Testamento, nós vamos trazer o Antigo Testamento também. E nós vamos levar tudo para onde, pastor? Nós vamos levar para Jesus. Até onde a manifestação de Deus na plenitude dos tempos se deu de modo absoluto. E as formas que forem referendadas por Jesus, nós manteremos. E as formas que não forem referendadas por Jesus, que veio também 2.000 anos depois disso, aproximadamente, só para arredondar, então, nós vamos pegar todo o conteúdo. e apresentar para Jesus, nós vamos pegar toda a forma e apresentar para Jesus, e você já vai ver de cara que Jesus, na época dele, vai lidar de modo diferente com o leproso, com o enfermo, né? Porque ele já entendeu que o que não podia é aquele sujeito ficar doente, ficar enfermo, ficar impuro, ficar marginalizado, ficar considerado como um pária na sociedade. Então ele vai lá e cura, em vez de rechaçar, ao invés de afastar, ele reconhece a doença e vai lá e cura. E depois de Jesus? Bom, depois de Jesus, Jesus é a palavra máxima. Mas nós ainda vamos encontrar no Novo Testamento algumas coisas. O texto vai falar sobre ciúme. E nós vamos encontrar no Novo Testamento uma palavra que é para não arder em ciúme. Então nós vamos entender como trabalhar essas questões. Trazendo tudo. Você não é autorizado por Deus a tirar uma letra. Não é autorizado por Deus a tirar uma palavra. Não é, portanto, autorizado por Deus a tirar um livro. Não é autorizado a tirar nada. Ele não quer que você tire nada. Agora, o que nós precisamos é da disposição de pastores e pastoras para gastar tempo com o rebanho e ensinar a fazer uma leitura responsável de todas as coisas, uma leitura séria de todas as coisas, tanto no Antigo como no Novo, porque apesar de ser o Novo Testamento, já faz 2000 anos. Então, nós temos que fazer uma leitura responsável, porque há coisas que há 2000 anos atrás, a veste de Jesus. Hoje, um pastor não usa a veste de Jesus para pregar, não usa as mesmas túnicas. Então, nós vamos entendendo que há formas que envolvem o conteúdo e nós vamos observar a forma, estudar a forma, mas ficar, extrair o conteúdo, fazer um extrato do conteúdo, tá bem? Olha, eu louvo ao Senhor, antes de começar, já orei, minha esposa orou comigo e eu senti que o Espírito do Senhor está vivo. E presente, claro que está vivo, né? Ele é vivo e eterno, mas quero dizer, está presente e dando a nós exatamente aquilo que ele deseja para que nós possamos fazer a leitura. Então agora já ficou 90% a mais, mais fácil para você abrir o texto. Porque se você, só para concluir, outra coisa, se você pegar o texto fora do contexto, fora do Pentateuco, fora do Antigo Testamento, fora da época, você vai falar assim: nossa, isso tudo é horrível, é grotesco, é machista. E você, se lesse só esse pedaço, um texto fora do contexto, aí você estaria certo. Só esse pedaço, só esse capítulo. É tudo isso que você falou e ainda mais. Agora, quando você analisa, então, e entende, ah, eu preciso tomar cuidado na leitura para analisar a época, a forma, o conteúdo, a estrutura literária, né, a linguagem que está sendo utilizada, então aí você vai fazer uma leitura prazerosa, cheia de graça e de verdade. E vai aprender com tudo que está aqui, tá bem? Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo por isso. Por causa dessa exposição longeva, eu hoje não faço a leitura devocional do nosso irmão e missionário Everson, meu primo amado. Mas recomendo a você, porque ele manda dois textos para o Santidade Bíblica que são absolutamente fantásticos. Então, abra no Santidade Bíblica, nesse número mesmo, e você vai pegar esses dois textos devocionais e você ainda poderá fazer sua devocional depois, além desse capítulo, ou hoje à noite ou amanhã cedo, com esses dois textos que ele manda, tá bom? Eu vou direto para o texto agora. Agora podemos ir. A expulsão das pessoas impuras. Yahvé falou a Moisés e disse: Ordena aos filhos de Israel que excluam do acampamento todos os que têm alguma doença contagiosa de pele, como lepra, todos os que têm corrimento nos órgãos genitais e todos os que estão impuros por terem tocado em algum morto. Há aqui um aspecto da lei moral, que é a manutenção da pureza, e um aspecto da lei sanitária, para que as pessoas doentes não ficassem junto com as outras e contaminassem a todos, tá bom? Então, é aquela ideia. Deus não quer nada que possa enfermar espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Ele não quer nada que venha nos enfermar. Essa é a qualidade. Essa é a busca da santidade, da pureza, da obediência que Deus quer para a igreja hoje. Não adianta mais crescer em número. Tem que crescer em santidade. E para ver santidade, temos que tirar para fora do arraial das nossas vidas tudo aquilo que nos contamina, tá bem? Tudo aquilo que nos contamina. Ah, contaminou meu pensamento, tira. Contaminou meu sentimento, tira. Vai contaminar meu corpo. Coisa santíssima é seu corpo. Tira, adequa. Eu já fiz confissão pública para vocês em forma de brincadeira, mas é verdade. Quando não zelava por uma alimentação regrada, equilibrada, né? E pesava mais a mão sobre alimentos com carboidrato, só massa e coisas assim, não estava zelando pela coisa santíssima que é o corpo. O corpo também é coisa santíssima. O espírito, mais ainda, é coisa santíssima. Coisa santíssima é. E a mente, o coração, então a ideia já está posta no primeiro e no segundo versículo. Homem e mulher, versículo 3, os afastareis e os colocareis fora do acampamento. Assim, os filhos de Israel não contaminarão seu acampamento no meio do qual eu habito. E assim fizeram os israelitas, puseram-nos fora do acampamento. Os filhos de Israel cumpriram tudo exatamente como o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés. Que o Senhor da glória faça com que cada ouvinte, cada irmão e irmã e cada pessoa com quem nós vamos nos relacionar, nós possamos influenciar como sal da terra e luz do mundo e avisar: o Senhor não vai habitar em lugar que tem impureza. Ele deseja habitar em santidade. Ele é santo, santo, santo, e a nossa vida precisa ser santa para que ele flua em nós e que nós sejamos obedientes. O povo de Israel cumpriu tudo exatamente como o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés. Pelo menos nesse momento. Você sabe que ao longo da Bíblia, várias vezes o povo de Israel não obedeceu, mas nesse momento de formação da nação, eles obedeceram. Versículo 5, sobre restituição. E o Senhor disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel, se um homem ou mulher cometer algum dos pecados pelos quais se ofende a Yahvé, essa pessoa será sumariamente considerada culpada. Confessará o pecado cometido e restituirá o valor correspondente ao que é devedor, acrescido de um quinto. Restituirá aquele a quem prejudicou. Mas se tal homem não tem nenhum parente ao qual possa fazer a restituição, a indenização devida a Yahvé é entregue ao sacerdote, além do carneiro da expiação, por meio do qual o sacerdote realizará o rito de expiação pelo culpado. Então, esse texto está trabalhando com essa questão do pecado, e o pecado precisa ser o quê? Se alguém cometer um pecado que ofende a Yahvé, essa pessoa está considerada culpada. Ela precisa confessar o pecado, versículo 7, e restituir. Como hoje nós não vamos restituir pecado em forma de valor, nós vamos restituir em forma de fruto do arrependimento. Concluo esse segundo bloco bem simples, ó. Cometeu o pecado, confesso o pecado, me arrependo do pecado e demonstro o fruto do arrependimento. Esse é a sua forma de se acertar com Deus. E onde você encontra isso, pastor? Está lá em João, 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar o pecado e. Perdão. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. Inverti a ordem aqui. Então, eu reconheço. Me arrependo, confesso a Ele, e Ele é fiel e justo para me perdoar o pecado e purificar de toda a injustiça, mas eu ofereço algo para Ele. O que que eu ofereço? O fruto do meu arrependimento, uma mudança de vida. Esse é o rito atual de expiação. Porque o rito absoluto de expiação pelo culpado foi feito na cruz do Calvário. Essa é a parte de Jesus. Ah, então não preciso fazer nada? Então eu vou cometendo pecado e deixa para lá? Não. Jesus já perdoou, já fez o ritual da expiação pelo seu pecado. Mas em cada momento que você nota o pecado, você vai fazer a mesma coisa, se arrepender, confessar e ao invés de trazer um valor para alguém ou para um sacerdote, não, você vai apresentar o fruto do seu arrependimento, tá bem? Aleluia! Que Deus faça isso, que nós restituímos, venhamos restituir com santidade aquilo que Deus operou na cruz do Calvário por nós, Ele fez, nós vamos restituir. E restituir santidade para com aquele que é santo, santo, santo. Bendito seja o nome do Senhor. A ele toda a glória. Tudo aquilo que os filhos de Israel, versículo 9, consagrarem e trouxerem ao sacerdote pertence a esse. As coisas consagradas de cada um lhe pertencem. Aquilo que alguém oferece ao sacerdote será desse. Naquele momento estava se configurando também. O sacerdócio em Israel, os levitas, capítulo anterior, capítulo 4, e com isso se fazia a manutenção do tabernáculo e o ganho do sacerdote. Mas hoje não é assim com o ritual. Nós trazemos trazemos a forma com que se fazia, nota-se o pecado, confessa o pecado, arrepende-se do pecado. O ritual do pecado já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Eu agora me arrependo, confesso, demonstro fruto, só que não preciso levar nada para sacerdote. Você não vai oferecer para sacerdote nada, a não ser a oferta voluntária que você queira lá na igreja, mas não pelo pecado, tá bem? E guarde uma coisa linda do versículo 10. As coisas consagradas de cada um lhe pertencem. Meu irmão, minha irmã, você todo e toda é consagrado e consagrada. Isso te pertence. O texto diz: aquilo que alguém oferece ao sacerdote será deste, né? Do sacerdote. Quando nós ofertamos para a igreja, para o sacerdote, para o missionário, estamos ofertando para ele. Aleluia! Glória a Deus. Mas antes disso, a primeira parte, parte A, as coisas consagradas de cada um lhe pertencem. Você é um ser consagrado. Eu sou um ser consagrado. Isso nos pertence, essa consagração. Então, como somos consagrados, nós vamos expulsar toda a impureza. Assim como eles expulsavam do arraial aquele que estava doente, hoje nós não vamos expulsar, nós vamos levar para o médico, né? Mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos expulsar o pecado e nós vamos oferecer ao Senhor a nossa vida consagrada, porque isso nos pertence. A santidade Deus nos concedeu, a consagração Ele nos concedeu. Por isso Ele nos fez tabernáculo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. Isso pertence a nós. Coisa santíssima é nos ofereçamos consagrados a Deus, pertencentes a Deus, obedientes a Deus, puros, santos. Aleluia. A oferta pelo ciúme. Então o Senhor disse a Moisés, versículo 11: Fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás: se alguém cuja esposa se desviou e tornou-se infiel, esse vale a pena você entender que é texto no contexto de tantos mil anos atrás, 4.000 anos atrás. Mas quero lhe dizer: se você voltar 50 anos, quais eram os valores dos seus pais, dos meus pais, há 50 anos atrás, sobre o que era puro, o que era impuro, e sobre o valor da mulher, em particular, há 50 anos atrás, anos 70, qual era a posição da sociedade em relação à mulher? A revolução cultural começa nos anos 60. Qual era, no, na época dos nossos pais, 50 anos? Agora vai para a época dos nossos avós, 100 anos. Qual era a posição deles em relação à mulher? Em muitos lugares a mulher nem votava, como no Brasil. E tantas outras coisas, né? Não recebia o mesmo, às vezes não era bem-vinda no trabalho fora de casa, porque era considerada né? Como alguém que está fazendo o que não devia, devia ficar só em casa. Estou falando de 100 anos. 100 anos. Agora volte 4 mil anos atrás. E você vai entender que se em 50 anos mudou muito, se em 100 anos mudou muito, ora, em 4 mil anos, a posição da mulher, que basicamente é destacado só a questão da mulher agora. Não se fala mesmo, não se tem o mesmo critério da mulher para com o homem, e nota-se nisso uma sociedade patriarcal e machista, ponto. É o texto dentro do contexto. Sem argumentação, uma sociedade machista, ponto. Ah, mas Deus falou com eles e manteve, queridos. Deus vem se revelando na história, até chegar em Jesus, sobretudo, mas mesmo depois, respeitando a dinâmica dos seus filhos. Deus não ia argumentar com um povo há 4 mil anos atrás, a caminho de 5 mil anos, você pode extrapolar. Ele não ia falar com a linguagem de 2021, perdão, 2024. Ele não ia falar. Ele tinha que falar com o povo na dinâmica da construção cultural e social desse povo. Então não há nada de errado em Deus falar isso, e não há nada de errado mesmo nessa avaliação da cultura. Se você tivesse assistido e quiser assistir, hoje eu sei que vocês encontram tudo, eu não encontro, não consigo, mas vocês encontram tudo no computador. Você procurar uma série chamada Jornada nas Estrelas. Em muitos dos filmes, eles discutem, uma série dos anos 60, eles discutem até que ponto eles podiam chegar num planeta e interferir na cultura daquele povo, daquele planeta. E muitas vezes eles chegavam à conclusão que eles não deviam interferir. Então, quando nós analisamos a história, nós analisamos o passado, nós não estamos analisando para desconfigurar, para desmerecer, nós até olhamos e falamos: nossa, muito rudimentar. Podemos falar com tranquilidade, rudimentar, machista, podemos falar sem nenhum problema. Agora, entendamos que Deus está falando com o ser humano dentro da sua sociedade, do seu tempo, da cultura desse povo, que, aliás, estava nascendo, porque a cultura da nação israelita nasce no deserto. Então, Deus falou dentro do parâmetro sociocultural daquele povo e antropológico-cultural. Tem umas palavrinhas hoje um pouquinho mais difíceis, eu tento facilitar ao máximo, mas é isso, antropologia cultural, né? O ser humano e sua cultura, o ser humano e o seu tempo, tá bom? Então Deus vai falando, vai se revelando, até que a revelação fica plena em Jesus. E depois de Jesus, ainda assim, há nuances onde Paulo vai aplicar na vida da igreja, sobretudo Paulo, né? Mas os outros apóstolos também, Pedro, Timóteo, que assumem, né, a liderança em Éfeso, por exemplo, há nuances do final do primeiro século, João, que você nota já a diferença para a época de Jesus 70 anos antes. Se falarmos do ano 100, 96, João morre, aproximadamente, se voltarmos 70 anos, já há nuances diferenciadas na cultura. Então, e Deus vai falando através deles. Um outro bom exemplo, e já vou ler o texto inteiro, tá bom? Um outro bom exemplo, Deus revela tudo a Daniel, tudo acerca do que vai acontecer no final dos tempos, na volta dele. Mas Daniel não compreende tudo e o anjo fala: ó, fica tranquilo, não é para você agora, é só para você saber e registrar. Quando chega lá em João, João vai ter uma visão da glória de Deus e vai compreender muito mais e vai escrever o Apocalipse, porque isso era hora de ser revelado. Era o livro que fechou o Novo Testamento e deu para nós o parâmetro para sempre. Então, só para você ver outros exemplos. Mas vamos lá. Oferta do ciúme, já saiba que o assento está basicamente sobre, infelizmente, sobre a mulher. A gente fala com pesar. Então o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás: se alguém cuja esposa se desviou e tornou-se infiel, tendo relações sexuais com outro homem, tornando-se assim impura, porém sem o conhecimento do marido, pois não houve testemunhas e, portanto, ela não foi apanhada no ato. Contudo, se um espírito de desconfiança vier sobre o marido e tornar-se ciumento da sua mulher, que está contaminada, ou ainda se esse espírito de ciúme, vindo sobre ele, o tornar desconfiado de sua esposa, que está, porém, inocente, tal homem conduzirá sua mulher perante o sacerdote e fará por ela uma oferenda de um jarro de farinha cevada em favor dela. Não derramará azeite, nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. Olha o cerimonial para entender se era verdade ou se não é verdade. Tá? E você viu, né? Se a mulher foi pega no ato, tá bom, ia levá-la para a porta. Mas se não foi pega no ato, e o homem só tem o ciúme, mesmo assim, infelizmente, ele levava perante o sacerdote e essa mulher era exposta. É com tristeza que a gente fala isso. Mas a mulher era exposta. Se cometeu o pecado, ela ia responder pelo pecado. Agora, mesmo que não tenha cometido o pecado, ela pelo menos exposta será. Então, essa é uma questão dura para nós, né? Mas, quanto ao ciúme, antes de continuar a leitura, a Bíblia diz para não arder em ciúme. Então, que nós entendamos que o ciúme pode vir, mas nós não podemos deixar se embriagar pelo ciúme. Lembra da orientação? Não vos embriagueis com vinho. Da mesma maneira, não podemos deixar nos arder em ciúme. Versículo 16. O sacerdote trará a mulher e colocará diante de Yahvé. Em seguida, tomará a água em um vaso de barro. Aqui é lei cerimonial. E tendo tomado do pó, do chão, do tabernáculo, o espargirá sobre a água. Tudo isso é cerimônia, tá? Lei cerimonial. E apresentará a mulher perante o Senhor. Soltará o cabelo dela e depositará sobre as mãos dela a oferta memorial. A oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldições. A seguir, o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se não é verdade que algum homem se deitou contigo e que te desviaste e que te tornaste impura, enquanto sob a autoridade do teu marido, que essas águas amargas e de maldição te sejam inofensivas. Essa era a prova. Aqui já entra, é cerimonial, é lei cerimonial e lei moral, tá bom? Se ela cometeu adultério, então receberá maldição. Mas se não cometeu, essa água seja inofensiva para ela, essa água amarga. Entretanto, se é verdade que foste infiel, enquanto compromissada pelo casamento com teu marido, e que te contaminaste por haver deitado com um homem que não é teu esposo, o sacerdote fará nesse momento a mulher prestar um juramento imprecatório e continuará dizendo que Yahvé te faça, no meio do teu povo, objeto de desprezo e maldição, fazendo que a tua barriga inche, que a tua coxa descaia, e jamais possa ter filhos. Aqui a condenação. Se houve a impureza, se houve o adultério, se houve o pecado, então aqui está a condenação. Versículo 22. Que essas águas de maldição penetrem nas tuas entranhas, a fim de que o teu ventre se inche e o teu sexo murche. E a mulher responderá: amém, assim seja. Em seguida, o sacerdote escreverá essas imprecações em um documento e as levará com as águas, lavará, perdão, com as águas amargas. E fará a mulher beber essas águas amargas e de maldição. Essas águas entrarão no seu corpo, causando-lhe amargo sofrimento. O sacerdote então tomará das mãos da mulher a oblação, a oferta de cereal, pelo ciúme causado. E a moverá ritualmente, lei cerimonial, lei ritual, diante de Yahvé, e a colocará sobre o altar. E tomará um punhado da oblação, por conta do ciúme, como oferta memorial, e a queimará sobre o altar. Depois disso, fará a mulher beber dessas águas, as águas de maldição, né? E aquilo que foi queimado, né? A oblação, o punhado da oblação. E ao fazê-lo beber as águas, se de fato ela se tornou impura, enganando a seu marido, então as águas de maldição, penetrando em seu corpo, lhe produzirão amargo sofrimento, seu ventre inchará, seu sexo murchará, e ela servirá para seu povo de exemplo nas maldições. Está aqui a condenação. Se houve pecado de adultério, a condenação. Por quê? Porque é necessário que o povo de Israel mantivesse, era necessário que o povo de Israel mantivesse a santidade, porque Yahvé, o nosso Senhor, Hashem, o nome, ele não aceita pecado. Ele não aceita pecado em nós, em mim, em primeiro lugar, que estou falando, em você, em segundo lugar. E na igreja, ele não aceita. Não adianta crescer em número. Não adianta parecer para os outros. Há uma concorrência entre pastores e entre denominações. A minha tem mais gente. A outra. Pode parecer tudo isso muito grandioso para os homens, mas Deus conhece o coração. Ele não se agrada. Há pecado, ele não se agrada. Tudo é purpurina. Tudo que os homens fazem é pura purpurina. Só impressiona os homens mesmo. Porque o homem vê a aparência, mas Deus conhece o coração. Então nós precisamos de santidade. E aqui está falando sobre a pena para alguém que cometeu o adultério, e se não cometeu, ela vai ficar livre, dessa maldição de perder o seu prazer sexual, o seu, né? Não vai se tornar objeto de desprezo, de maldição, a barriga dela não vai inchar, a coxa não vai cair, ela vai poder ter filhos. Então, se ela não cometeu, mas se cometeu, havia o castigo, duro. E pastor, isso ainda se dá? Não tenha a menor dúvida. Mas não tenha a menor dúvida. Não dessa maneira. Mas onde há pecado, há correção de Deus. Onde há pecado, há juízo de Deus. Às vezes ele começa com a correção, em Israel mesmo, vários momentos de correção, depois eles não se arrependiam, vinha juízo. É assim conosco. Se você se arrepender, ele vai lapidar você, corrigir você. Se você não se arrepender, vem juízo sobre a tua vida. Então, essa é uma outra verdade bíblica. Você não pode abrir mão de nada. Nada. Aprenda isso. Não abra mão de nada. Só entenda esses conteúdos. Vai extraindo os conteúdos. Versículo 27. Até acabar. E ao fazê-lo beber as águas, se de fato ela se tornou impura, enganando a seu marido, então as águas de maldição penetrando em seu corpo lhe produzirão amargo sofrimento, seu ventre inchará, seu sexo murchará e ela servirá para seu povo de exemplo nas maldições. Texto que eu li. Se ao contrário, ela realmente não se contaminou, princípio da justiça aqui. Se ao contrário, ela realmente não se contaminou, mas estiver inocente, ficará livre do castigo e será capaz de gerar filhos. Lei judicial. Está junto aqui a lei moral, a lei sanitária, saúde lá dos enfermos, a lei cerimonial, todo esse rito para descobrir se era a mulher era pura ou não, se ela cometeu pecado ou não, e a lei judicial. Todo mundo estudou isso, né? Os pastores e pastoras. Então agora é só ter boa vontade e trabalhar com rebanho. Ter boa vontade mesmo. E ir além de um culto de domingo, assim, com aquele arroz e feijão mal feito, e com um culto de semana com um miojo mal temperado, né? Nem tempero tem. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com seriedade para essa igreja crescer em qualidade. Se ela não se contaminou, estiver inocente, fica livre do castigo. Princípio da justiça, lei judicial. A lei é uma só, queridos. Tá bem? Só para não confundir sua cabeça. A lei, a Torá, é uma só, a lei. Mas ela tem quatro áreas. Então eu estou falando dessas quatro áreas: moral, sanitária, cerimonial e judicial. Esse é, portanto, o ritual para o caso de uma mulher que provoca ciúmes em seu marido e se torna impura ao cometer adultério ou quando o ciúme se apoderar de um homem porque suspeita de sua esposa, o sacerdote colocará diante de Yahvé e o fará passar por todo o ritual. Se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará livre de culpa. Contudo, a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Eu aponto para vocês, trazendo todo o texto, mas não julgando a cultura, não estou julgando a cultura de 4.000 anos, mas considerando 4.000 anos depois, eu estou arredondando só a numeração, tá? Avaliando 4.000 anos depois, é claro que eu e você ficamos atentos ao seguinte fato: você percebeu? Tudo isso aconteceu porque o homem ficou enciumado. Se houve adultério, está correto, ela vai ser punida. Mas se não houve adultério, de qualquer maneira ela foi exposta. Isso nos causa dor hoje. A gente entende o momento, mas hoje nos causa dor, né? Se a suspeita se confirmar ou não, olha só, se a suspeita se confirmar ou não, o marido está livre de culpa. O marido está livre de culpa. Se a suspeita for verdadeira, a mulher vai ser condenada. Se for falsa, ela não será condenada, não haverá maldição sobre ela. Mas o marido está livre de culpa. Contudo, a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Muito bem. Que Deus abençoe você. E abençoando você, o espírito de Yahvé, o espírito do Senhor, como se falava no Antigo Testamento, o espírito de Adonai, de Elohim, gera em você, olhando para essa questão, santidade, pureza e obediência. Entendendo que, ao invés de expulsar pessoas do meio de nós, é preciso expulsar de dentro de cada um de nós, dentro da minha vida, eu preciso expulsar tudo aquilo que torna a minha vida impura, porque Deus não habita num tabernáculo impuro. Que nós venhamos a, uma vez constatado para nós mesmos que cometemos um pecado, confessemos, nos arrependamos e demonstremos fruto de arrependimento. Esse é o segundo ponto do capítulo aqui. Fruto para manter a santidade, porque Deus não aceita. Deus não aceita. Só quem se impressiona com o número e com gelo seco, como diz o pastor lá do Rio, e purpurina. Só quem se impressiona são os homens, os seres humanos, os homens e as mulheres. Deus não se impressiona. Ele só causa boa impressão nele se nós formos verdadeiros. E para você ser mais verdadeiro, eu quero que você confesse o seu pecado conhecido. E como pastor, eu falo, confesse o seu pecado oculto. Como assim, pastor? Salmo 139. Aquele pecado que você nem sabe que está lá dentro do seu coração. Alguns chamariam de inconsciente. Tá bom? Pecado que você não tem nem consciência, que é inconsciente. Por isso, o salmista diz: sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Ora, quem pede para o outro sondar, pede para Deus sondar, é porque não tem a capacidade dele mesmo sondar-se. Então, confesse o seu pecado. E depois diga: Deus, eu não tenho capacidade de sondar o meu ser na maior profundidade. Sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos teus caminhos eternos. E confesse o seu pecado, oculto, o consciente, o inconsciente, né? E o pecado involuntário, aquele que você não quis fazer, genuinamente, verdadeiramente você não quis fazer, está no texto de um dos textos que o Everson mandou, né? Tomar muito cuidado. Às vezes você não quis, mas o teu jeito de ser, o teu jeito de falar, o teu jeito de expor uma determinada situação, teu jeito de trabalhar lá na empresa, acabou ofendendo o outro, ofendendo as pessoas. Então, aí peça para Deus perdão pelos pecados conhecidos, pelos pecados ocultos, pelos pecados involuntários. Salmo 19, o terceiro item, o involuntário, tá bom? Vou repetir: peça perdão a Deus pelos pecados conhecidos, pelos pecados ocultos e pelos pecados involuntários. Em terceiro lugar, hoje eu meditei com você sobre toda essa questão do ciúme, que envolve aqui o aspecto moral do adultério, que Deus nos livre de cometer adultério. E olha, para quem acha que o Antigo Testamento é barra pesada, Jesus pesou a mão aqui no adultério. Vale a pena fazer esse parêntese. Porque se lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, a questão era ser pega no ato do adultério, ser pego no ato do adultério, era mais falado para a mulher, né? Se ela foi apanhada no ato, Jesus vem e arrebenta com isso e estabelece uma coisa muito maior. Ele diz assim: olha, tá certo, o adultério existe, tem que haver santidade no meio de vocês, mas eu quero alertar para vocês que comete adultério não só aquele que é pego no ato, mas comete adultério aquele que olha com intenção impura. Aquele que olha, se você olhar desejando a mulher do próximo ou o homem do próximo, ou mesmo que não seja, né, do próximo, você está incorrendo em adultério. Jesus, ele pesou a mão, ele falou: eu vou endurecer mais aqui. Tem coisas que ele abrandou e tem coisas que ele endureceu. Aqui ele disse: ó, não é só questão de ser pego no ato, não. É uma questão de você, o que vai no seu coração, o que, para onde você está olhando. Qual é o seu tesouro? Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará seu coração. Seu tesouro está naquela mulher, então você está adulterando com ela. Se você pensou de modo adúltero. O seu tesouro está naquele homem, então você está adulterando com ele. Só de pensar, só de olhar, só de desejar, sem o ato, Jesus pesou a mão. Então que Deus nos livre de todo o adultério. E que ele derrame sobre nós a sua santidade, é o terceiro ponto aqui que eu destaco. E que nós aprendamos com essa questão moral, manter a santidade. Sanitária, não deixar nada de enfermidade se espalhar dentro do nosso coração ou até transmitir uma enfermidade espiritual para outro. Enfermidade espiritual, enfermidade intelectual, enfermidade emocional, tá bem? Enfermidade física também, né? Hoje até como é que se diz? Nas clínicas, né? Na UPA, você tem um lugar certo para ficar e o outro, e determinada doença que você está, não fica junto com outros. Então, vamos expulsar toda a enfermidade de nós. De qualquer natureza, espiritual, emocional, intelectual e física. Não venhamos arder em ciúmes. O texto está trabalhando o ciúme. Então, primeiro, tirar as coisas impuras da nossa vida. Segundo, nos arrependermos. A partir do ato de expiação de Jesus Cristo. Em terceiro, não deixar de. Em ciúme a nossa vida. Porque se a gente deixar de, o negócio pega. E em quarto, observar nas quatro matérias pertencentes à lei, a moral, a judicial, a sanitária e a cerimonial, que isso tudo nos ensine como um todo a manter a santidade, pureza e a obediência. E que bom que a cultura andou e avançou na questão da mulher. Hoje não é só a mulher que é exposta, os homens também têm que responder pelos seus atos da mesma maneira. Que bom! Muitas coisas na cultura, ao invés de evoluir do passado para o presente, involuíram. A sociedade piorou. Fala de modo mais fácil aí, pastor. Então falo. De modo mais fácil, a sociedade do passado para o presente, em muitas áreas, piorou. Piorou. Mas piorou muito. Em algumas áreas, avançou, melhorou. Então que esses avanços culturais nos motivem a continuar avançando culturalmente para que não pratiquemos injustiça contra ninguém. tá bom? Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que Deus, eu sinto o Espírito do Senhor aqui, e eu sinto que ele vai vazar daqui por essa palavra, ele vai até você, e ele vai até outras pessoas. Eu até aproveito a pedir a você, fale para mais um, que nós precisamos de mais um, que dê o seu telefone e permita ligar. Mais um, só mais um. E então, que o Espírito do Senhor nos qualifique, nos santifique, nos purifique, nos torne obedientes. E que nós entendamos que onde está o Senhor, não há espaço para nenhum tipo de enfermidade espiritual, emocional. Ele quer curar. Física também, né? Ele quer curar. Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que cura. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Deus vai nos curar sempre. Pastor, mas nós não vamos envelhecer e morrer? Sim, aí nós seremos curados para sempre. Aí esse corpo vai voltar para o lugar dele, de matéria, e nós receberemos um novo. Ele vai nos curar aí definitivamente no aspecto corporal, nós receberemos um corpo de glória. Então, ele vai trabalhar sempre para nos curar, para nos curar, para nos curar, para nos libertar, para nos libertar, para nos libertar, para nos salvar. E quando partirmos, e quando alguém da sua família partiu, ele está trabalhando para libertar, para salvar, para curar, para abençoar, desde que ela seja uma seguidora dele. Tá bem? Porque ele vai fazer de tudo o que ele puder. Vai bater a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele. Ele vai fazer de tudo. Ele vai bater forte na porta de cada ser humano, para que a pessoa abra a porta da sua vida para a entrada dele. E aí, ele vai entrar e vai curar, curar, curar, abençoar, libertar, vou repetir, gerar santidade, gerar pureza, gerar obediência. Não que nós já tenhamos alcançado a santidade plena, não. A perfeição cristã, não. E eu não duvido que alguém já tenha alcançado. Estou parafraseando um autor que vocês conhecem. Eu não duvido que alguém já tenha alcançado. Eu mesmo não alcancei. Por isso preciso continuar sendo transformado por Deus. Mas sei de uma coisa. Sei de uma coisa. Ele trabalha dia e noite. Ele não para de trabalhar. Só no tempo do seu regozijo, para nos transformar em homens e mulheres, conforme a imagem e semelhança de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação bendita do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Amém. Aleluia. Glória a Deus.